noche me está buscando. Hay luna llena y la loba estamos cazando. Caí en el party, humo volando. Di un par de pasos y vi que me estaba mirando. Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' encenderte un blon. Ni lo pensé, te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que detrás del humo no se ve. No, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo para el hotel. Detrás del humo no se ve. No, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD, un perreo HP. Una hora, dos botellas y directo para el hotel. Dá calor quando chega perto de mim. Que vontade de sentar em você. Faz aquele jeito do macetinho. Mira minha HD. Por trás da fumaça tu sai em mim. Tomamos três goles de prazer. Olha nos olhos, olha nos olhos. Vai, vai. Sentando, quicando, jogando pra trás. Vai, vai. Esse cabrão ele pede mais. Vai, vai. Sentando, quicando, jogando pra trás. Vai, vai. Detrás de lume não se vê. No se ve, acerqué.